estamos a ultimar os trabalhos, são questões de afinação e da arrumação, os últimos pormenores da feira. Obviamente que estamos a calcular para o risco de haver chuva, mas esperamos um grande regresso da grande festa do queijo Serra da Estrela aqui ao centro da cidade de Oliveira do Hospital. Esperamos muita gente, estamos também aqui para fazer uma visita às instalações, mas simultaneamente fazer aqui um momento de acolhimento da Associação de Autocaravanismo Portuguesa. Estão autocaravanistas de todo Portugal, inclusivamente do Brasil, de gente do Algarve, gente do Minho, gente das Caldas da Rainha. Virão vários grupos organizados do Norte e do Sul, grupos temáticos que se organizam para vir a estes eventos gastronómicos, e de facto a Feira do Queijo ganhou uma dimensão nacional e cria dinâmicas de visitação, de procura, e creio que o tempo ou a meteorologia não vai impedir de termos aqui uma feira com dinâmica. Vamos ter 200 expositores, atividades de animação, atividades pedagógicas, temos também a feira com a componente da mostra animal, para, digamos, também aqui, temos aqui ter uma dimensão pedagógica para que as famílias e particularmente as crianças se familiarizem com as raças autóctones, particularmente ligadas à DOP Serra da Estrela, o borrego, mas também naturalmente as cabras e outras espécies. Assim, temos um bom espaço de ocupação aqui do centro de Oliveira do Hospital. Esperamos uma grande feira. O espaço foi preparado, o espaço está arejado, programa para 2 dias, sábado, amanhã será a abertura com a Sra. Ministra da Agricultura. Teremos uma grande dimensão de grupos que já marcaram a sua presença na feira. No domingo teremos um programa da TVI que vai garantir a animação do espaço. Na Avenida Carlos Campos, para além da mostra de animais, teremos também logo aqui junto à Santana a zona da restauração, também com palco, com animação. Ou seja, queremos proporcionar um ambiente de animação na feira e, acima de tudo, ter uma grande feira que faça chegar os produtos locais de qualidade aos consumidores. É importante que todos tenham aqui oportunidades de realizar negócio e de realizar mais valias para sustentar a atividade. A questão de todos os anos é se vai haver queijo suficiente. Felizmente nunca faltou o queijo. Nem o queijo de denominação de origem protegida, nem o queijo de ovelha. De facto, haverá queijo. Obviamente que o queijo de denominação de origem protegida será o centro e a coroa da feira. Ele é que é a montra e a marca forte desta feira, da grande festa do queijo Serra da Estrela, e portanto é a grande nota, de facto verificar que a feira está montada, é fazer pequenas afinações e deixar aqui também uma nota, um grande sublinhado, uma palavra de reconhecimento à comissão organizadora da feira, particularmente à professora Graça Silva, que coordenou a equipa, mas também o conjunto da variação e da equipa da Câmara Municipal, e deixar aqui um justo reconhecimento à equipa dos funcionários da Câmara Municipal, que fizeram aqui um trabalho fantástico de dedicação, de perícia, um trabalho meticuloso. Os serviços da Câmara Municipal são os grandes responsáveis pelo sucesso que se espera desta feira. E desejamos, na organização, no seu conjunto, nós estamos a falar qualquer coisa como 50 pessoas, depois há situações de intervenção, mas temos 50 pessoas a trabalhar na montagem viagem na montagem da feira. A esta altura as unidades hoteleiras já estarão lotadas? Sim, era esse tópico também a tocar. Temos vindo a verificar que há um aumento de reservas, inclusivamente há contactos junto da Câmara Municipal, uma vez que parece que a taxa de ocupação nas unidades Oliveira do Hospital está preenchida e já estão a pedir informação sobre outras localizações para fazer reservas. Também verificámos que este fim de semana há pessoas a chegar mais cedo, há pessoas a chegar quinta, durante a semana. Eu creio que também a Semana da Gastronomia adiantou a procura da feira. Aliás, os 26 restaurantes aderentes acabaram por ser pequenas feiras dinamizadoras da grande festa do queijo Serra da Estrela. Acho que vai ser uma grande operação de promoção do Conselho de Oliveira do Hospital, do queijo Serra da Estrela, dos produtos locais. Isso parece-me evidente e esperamos que na componente de alojamento, hotelaria, na componente de turismo, também haja bastante, seja também um sucesso para esses operadores. Os custos e o investimento que o município está a fazer na feira é claramente para ter um efeito multiplicador na economia local. Eu faço sempre referência, e este ano vamos fazer igual medida, a valores de 2019, o último ano que fizemos a avaliação através de uma empresa de estudos de mercado especializada. A feira teve um impacto em 2009 de mais de 2 milhões e meio de euros. A expectativa é que possamos superar essa cifra. O Sr. Presidente da República sempre nos honrou com a sua presença e claramente ajudou à projeção e à notoriedade, à visibilidade, à mediatização da feira. Foi feito o convite, até agora ainda não foi dada a resposta, o que nos deixa aqui sempre aquele efeito, aquela possibilidade de, e o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o Sr. Presidente da República, sempre apareceu assim em jeito de surpresa. Foi feito o convite, não foi dada ainda a resposta, vamos verificar se hoje até ao final do dia não vamos ter ainda a sorte de ser visitados pelo Sr. Presidente da República. Sabendo que estivemos esta semana com ele, reiterámos pessoalmente o convite na homenagem que foi feita às queijeiras no Dia Internacional da Mulher. Percebemos que a situação política internacional e a convocação do Conselho de Estado mexe um pouco com a agenda do senhor Presidente da República, mas ainda assim o convite foi feito. Temos sempre a esperança que ele apareça de surpresa, e se assim for, é sempre bem-vindo, é uma honra e é um reconhecimento de facto do valor e da dimensão desta feira, mas também é justo fazê-lo em nome da Oliveira do Hospital e dos oliveirenses, convidar Portugal inteiro para visitarem este fim de semana a Oliveira do Hospital e para virem à festa do queijo Serra da Estrela. Acho que todos vão dar o seu tempo por bem empregue. Há para todos os gostos e o queijo Serra da Estrela é garantidamente de qualidade e é aqui rei na festa do queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital.